da área. Adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea. Seus reflexos lúcidos, lançamentos, dribles desconcertantes, chutes maliciosos, são como flash eletrizantes, estufando a rede num possível gol de placa. Estufando a rede num possível gol de placa. É gol, é gol, é falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea. É o camisa 10 da Gávea. O galinho de Quintino chegou. Oh, oh, oh, oh, oh. Com garra, fibra e mas a sua malícia o faz com que seja lembrado. Pois mesmo quando não está inspirado, ele procura a inspiração. E cada gol, cada toque, cada jogada é um deleite para os apaixonados do esporte bretão. E cada gol, cada toque, cada jogada é um deleite para os apaixonados do esporte bretão. Zico, é falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea. É o camisa 10 da Gávea. É falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea.